Quantos manos que se disse guerreiro e gelou? Por aqui sua atitude é o que mostra seu valor. Sei quem arregou e quem representou. Vou retribuir o favor de quem me apoiou. Fiz parceria pra ganhar dinheiro. Respeito quem na partilha, não é traiçoeiro. Família do gueto, pra polícia suspeito. Tamo na correria pra deixar o bolso cheio. Mano, faz sua cara, tira a bunda do sofá e vai pra batalha. É foda os cara que só se lamenta, mas nunca fez nada pra deixar a conta cheia. Diferente dos mano que só reclama, eu tô trampando porque eu tenho honra. Eu sou um homem e não uma puta, não sou daqueles que não faz porra nenhuma. A luta é dura, mas tem que ser firme. Só vence os guerreiros que é cheio de apetite. Ilusões vivas e grupo complexo, queremos progresso, os guerreiros sucesso. É isso aí, rapaz, pra vencer na periferia, o mano tem que ter apetite. Não pode ficar de chapéu do lado, moscando, porque na periferia, mano, não é fácil. Pra ser guerreiro na periferia não é fácil mesmo. É vários sofrimento, mas nem esquento. De cada história triste, uma novela que é sensibilizada e jogada na tela. Verdadeira realidade, ela é nua e crua. Novela é só uma rota de fuga, mas se perder o foco, vamos ao que interessa. Lamento aqueles que na corrida gela, que não tem atitude pra bater de frente. Reivindicar os direitos da nossa gente, abaixar a cabeça e truta nem vira. Essa não é minha cara, nem a minha corrida. Deus não deu dinheiro, mas posição pra fazer um rap de coração. União, fusão, informação, direcionando o caminho do cifrão. É, mas tem que acreditar, não basta só falar. As palavras têm poder, tem que revolucionar, sangue bom. Tem que acreditar que as palavras têm poder, tem que filosofar. É isso aí, rapaz, tem que acreditar, tem que filosofar, mano. Porque as palavras de fato têm poder, mano. Mas aí você tem que fazer por merecer. Os guerreiros do interior tá aí na correria, no dia a dia, complexo, ilusões vivas, acreditando na rima, pra ser vencedor lá na frente, subir no auge, mano. É isso aí, meu bom, seja firme no time. Tem que filosofar e abrir a mente, mostra para eles que você tá consciente de tudo que acontece no seu bairro. Cê tá ligado, Zé Povinho é embaçado. Só sabem olhar pro que cê tem, mas nunca vê o esforço que você fez. Tem que tá ligeiro que esse povo olho gordo. Sempre tome cuidado e seja engenhoso. Força e disciplina pra vencer na guerra, seguindo os passos do inabalável Mandela. Nunca, jamais nos rendemos ao fracasso. Somos persistentes, queremos nosso espaço. Isso é o rap do interior paulista, complexo na fita junto com ilusões vivas. O hip hop aqui é único, concluindo metas, é assim que luto. Quando tá acontecendo, vocês fingem união, mas pra organizar, ninguém coloca a mão. Zé Povinho só tá lá pra atrasar. Na hora de estar no auge, não é você que vai tá lá. É isso aí, rapaz, na hora de tá no auge, é só os verdadeiros, só os guerreiros, certo, mano? Aqueles que acreditam de verdade na rima, que de fato corre atrás, faz o seu corre no dia a dia. Aí, complexo, ilusões viva, Ítalo, Michele, FB, JC, Cigano, pode acreditar, mano, é nóis até o final.